seu vento sopra forte, balança o meu barco. A tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo. Mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo. Mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. O vento sopra forte, balança o meu barco. A tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, e faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Oh, tu és o dono do meu barco, e faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Diga! Afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e sonhos do meu coração. Afasta o medo. Jesus, me afasta o medo. Mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos. Rolo, vamos, vamos, diga. Jesus, me afasta o medo. Levanta tua voz, levanta suas mãos, diga. Jesus, me afasta. Jesus. eu não me canso. Jesus, me afasta, me afasta o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Chega de medo, chega de lágrimas. Vamos, vamos.